Periferia Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 1995. A minha mente ainda está ativa. Me lembro desse ano que passou, mas deixou ódio, rancor e revolta na mente de várias pessoas inocentes, que viram vários extermínios a sangue frio. A sangue frio. Mais uma vez, a periferia se abala e para saber dos acontecimentos que aqui são reais, que já se tornarão normais. Inocentes exterminados como se fossem animais em temporada de caça, porque o inferno é aqui, não existe outro lugar. Quem convive nos bairros periféricos luta para sobreviver, enxergando e convivendo com o lado negro da realidade de perto. Crimes, extermínios, chacinas na periferia, realizadas em ruas, estreitas, becos e vielas, por grupos de extermínio que muitas vezes usam fardas e não perdem viagem, não perdoam ninguém, matam pessoas inocentes que estão na frente, atrás e do lado também. Me lembro como se fosse hoje, várias vítimas inocentes pedindo ajuda para a multidão que ali estava desesperada, com muito medo, observando alguns sobreviventes com os olhos vermelhos, cheios de lágrimas, mostrando o ódio e a revolta de ver vários inocentes sendo executados. A única solução é pedir de braços abertos para Deus nos abençoar e salvar os inocentes que foram baleados em mais uma chacina na periferia. Porque aqui é foda, não podemos fazer nada a não ser se defender, se proteger, para não sermos as próximas vítimas da execução. Uma triste realidade que assola o povo da periferia, que luta para sobreviver na nossa nação. Justiça negra radical, ideia de irmão para irmão. Justiça negra, negra radical, batendo de frente com a linha do crime organizado. Justiça negra, negra radical, batendo de frente com a linha do crime organizado. É sangue bom, a periferia aqui tá foda. Andamos atentos, espertos todos os dias. Portanto eu, JNR, também sou um dos mensageiros que cantam um lado negro esquecido da periferia. Falo com a voz firme, rasgando o verbo sem tremer na base, executando o silêncio e as mentiras de certos ladrões de informações erradas, que não dizem nada com nada, distorcendo e omitindo os fatos reais do povo carente nas redes de comunicação. Por isso não precisamos de noticiários da televisão, jornais ou revistas, para sabermos de fato o que ocorre nas ruas da periferia. Porque estamos batendo de frente diariamente com a linha do crime organizado. Do crime organizado. Justiça negra, negra radical, batendo de frente com a linha do crime organizado. Justiça negra, negra radical, batendo de frente com a linha do crime organizado.